E melhor, além de se tornar um associado, seja um associado multiplicador. Esse programa faz bem para você, que faça bem para mais pessoas. Colabore. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Só assim conseguiremos manter essa obra de evangelização. Colabore. 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Jesus misericordioso os abençoe. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Povo amado do Senhor, nós estamos plena hora da misericórdia. E como é forte, né? Eterno Pai. A hora da misericórdia é uma oração feita ao Pai. Eu vos ofereço o corpo, o sangue, o coração. E olha que frase forte, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oferecemos ao Pai aquilo que é a vítima agradável a Deus, seu Filho Jesus. Porque nós, eu, você, nós somos imperfeitos, nós não temos méritos. Por isso que Jesus diz que Ele é o único caminho para o Pai. Por isso essa hora da misericórdia é tão importante. Então, peça misericórdia de Jesus. Recaia sobre mim, minha família. Recaia sobre nós. Estou vendo no site Adriana Câmara Serra, de Belo Horizonte. Padre, fico muito feliz, impressionada com tantas graças alcançadas através das novenas. É o dom do Espírito Santo que toca os corações. Eu fui evangelizado pela minha vizinha, Sueli, e peço por ela. É Adilana Câmara Serra, de Belo Horizonte, está lá no site. E como ela, tantos outros estão colocando testemunhos, partilhas de vida, pedidos de oração. Escute o que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo, aqui é de Araucária, Iraci Leal. Eu tenho um testemunho a contar. Parece que as pessoas não acreditam. E essa graça eu alcancei com meu filho, César Augusto Leal. Ele estava violento. E eu fiz a novena do Sagrado Coração de Jesus, me pedi a graça para ele se libertar dessas drogas. Aí ele quis ir embora lá para Rondônia. Ele está numa clínica faz 4 meses. E ele ligou para mim agora e disse: mãe, eu estou com Deus, eu não quero mais voltar nessa situação. Eu estou outra pessoa, eu renasci. E as pessoas acham que ele não está recuperado da droga. Mas com a graça do Sagrado Coração de Jesus, Padre, e as novenas que eu fiz, eu venci. Eu venci o demônio que estava aqui dentro de casa, tentando ele, queria me matar, queria matar o pai dele. Graças a bom Deus, Deus libertou ele. Eu agradeço a Deus, Nosso Senhor, o Sagrado Coração de Jesus. Padre, lê esse testemunho para mim, que ele está libertado por Deus, Nosso Senhor. Amém, Padre. Eu tenho muita fé em Deus. E a sua bênção, Padre. Amém. Deus abençoe minha filha de Araucária. Não importa o que os outros pensem, importa você, filha. E esse teu filho que está curado. Da mesma forma, eu estou vendo a Gilda Nascimento, lá de Serra do Salitre. Eu não sei onde fica, viu? Mas não importa. Ela diz assim: minha filha faz curso de farmácia em Belo Horizonte. Estuda à noite e não consegue arrumar emprego. Preciso de muita oração, padre. Me socorra, Deus, nessa hora difícil. Vamos rezar por todas as mães que sofrem, pelos filhos desempregados. Nessa hora da misericórdia, hoje, sexta-feira. Jesus, eu confio em vós. Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, que alegria, a boa... Serra do Salitre deve ser no estado de Minas Gerais. Um grande abraço aos mineiros. Venham todos à sua festa, nós viramos. O texto de hoje, Lucas 8, de 1 a 3. Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 discípulos estavam com eles, como também algumas mulheres que tinham sido libertas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, que o assistiam com muitas posses. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, é um texto que fala que Jesus andava anunciando a boa nova. Quem andava com Jesus? Quem? Os 12. Mas você sabia que tinha algumas mulheres, as discípulas, que andavam com Jesus? A gente escuta falar muito pouco disso. E até cita o nome. Algumas mulheres que foram libertas de espíritos malignos. Maria Madalena, ou Magdala, dela foi expulso 7 demônios. Depois, Joana, era uma outra discípula de Jesus. Mulher de Cusim, não era pouca coisa, não. Mulher do procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras. E as mulheres assistiam a Jesus nas suas necessidades, com donativos. Percebe, meus irmãos, eu recebo muita crítica de pedir associados. Recebo. Recebo, administro, rezo, perdoo. Mas a igreja sempre foi... Viveu e se sustentou com ajuda, principalmente dos que acreditam. Jesus também contou com ajuda, Paulo contou com ajuda. E essa obra evangelizar é preciso? Depende de você, associado. Seja fiel. Nós mandamos um jornalzinho mensal, espero que você tenha recebido desse mês de setembro, que está lindo, maravilhoso, artigos fantásticos. Se não recebeu, 0-3221-6060. Mas vamos rezar agora. Vamos juntos? Ao pé da cruz, nessa sexta-feira. Eu quero rezar por aqueles que estão nos hospitais. Aqueles que estão me acompanhando em casa agora. Aqueles que estão meio que desanimados, sabe? Abatidos, porque você sabe que doença abate. Uma doença, quando demora para sarar, ela tira a esperança, ela tira o ânimo. Senhor, eu rezo por aqueles que têm enfermidade física, aqueles que os médicos não estão conseguindo achar o diagnóstico, já fez exame, já fez radiografia, já fez tudo, É uma dor que não passa. É o corpo inteiro que dói. Por isso, você que está comigo, coloque a sua mão na parte que está enferma do teu corpo. Padre, mas não é no meu corpo, é minha cabeça que não está boa. Coloca a mão na tua cabeça. Senhor, abençoai os doentes. Curai a enfermidade física. Curai a enfermidade do corpo. Restaura, Senhor, porque teu povo necessita. Restaura, Senhor, porque é na vossa misericórdia que clamamos. Se você toma um remédio controlado, segure na mão agora. Senhor, abençoai esse remédio, que no organismo daquele que toma, tire todos os males. Que esse remédio possa dar o efeito a que foi prescrito. Abençoai a água e toda a roupa do enfermo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.